Ficheiro 6, 12. Nenhum menino alguma vez declarou o seu amor a Lila, e ela nunca me disse se isso lhe dava desgosto. Gigliola Spagnolo recebia constantemente propostas de namoro, e eu também era muito requisitada. Mas Lila não agradava. Antes de mais porque era um palito, porca e sempre com feridas, mas também por ter a língua afiada. Inventava alcunhas humilhantes, e embora com a professora exibisse vocábulos da língua italiana que ninguém conhecia, connosco falava só um dialeto desprezível, cheio de palavrões, que matava à nascença qualquer sentimento amoroso. Só Enzo fez uma coisa que, não sendo propriamente um pedido de namoro, era, no entanto, um sinal de admiração e de respeito. Muito depois de lhe ter partido a cabeça com a pedra, e antes, parece-me, de ser rejeitado por Diogo Spagnolo, ele seguiu-nos pela rua larga e, perante os meus olhos incrédulos, estendeu a Lila uma coroa de sorvas. O que faço eu a isto? Come-as. Verdes. Deixas amadurecer. Não as quero. Deitas fora. Foi tudo. Enzo virou as costas e correu para o trabalho. Eu e Lila começámos a rir. Pouco falávamos, mas tínhamos sempre uma risada para tudo o que nos acontecia. Disse-lhe apenas em tom divertido: Eu gosto de sorvas. Estava a mentir. Era um fruto que não apreciava. Atraía-me a cor vermelha ou amarelada de quando ainda estavam verdes, a sua dureza que resplandecia nos dias de sol. Mas quando amadureciam às janelas e se tornavam castanhas e moles como pequenas peras secas, e a pele se tirava facilmente, pondo à vista uma polpa granulosa que não sabia mal, mas que se desfazia de uma maneira que me fazia lembrar as carcaças dos ratos que encontrávamos na rua, nem lhes tocava. Disse aquela frase para fazer uma experiência, esperando que Lila me as oferecesse. Toma, fica tu com elas. Senti que se ela me desse a prenda que recebera de Enzo, eu ficaria mais contente do que se ela me oferecesse uma coisa sua. Mas não o fez. E recordo ainda a sensação de traição quando as levou para casa. Ela própria espetou o prego na janela. Via pendurar nele a coroa. 13. Enzo nunca mais lhe deu presentes. Depois da altercação com Gioglia, que contara a toda a gente que ele se lhe declarara, vimo-lo cada vez menos. Embora tivesse mostrado ser muito hábil com as contas de cabeça, era demasiado preguiçoso. Por isso o professor não o propôs para o exame de admissão e ele não ficou triste por isso. Aliás, até se alegrou. Inscreveu-se na escola comercial, mas na verdade já trabalhava com os pais. Levantava-se muito cedo para ir com o pai ao mercado da fruta e da hortaliça ou para correr as ruas do bairro com a carroça, vendendo produtos do campo. Por isso, depressa se desligou da escola. Mas nós, quando estávamos quase a terminar a quinta classe, fomos informadas de que tínhamos capacidades para continuar a estudar. A professora chamou por turnos os meus pais, os de Gioglia e os de Lila, para lhes dizer que nós devíamos fazer sem falta, além do exame final da instrução primária, também o exame de admissão à escola média. Eu estudei todas as maneiras de convencer o meu pai a não mandar à escola a minha mãe, coxa, com o olho dançarino e sempre cheia de raiva, que fosse antes ele, que era porteiro e sabia ter boas maneiras. Não consegui. Foi ela. Falou com a professora e regressou a casa carrancuda. A professora quer dinheiro. Diz que tem que lhe dar aulas extraordinárias porque o exame é difícil. Mas para que serve esse exame? Perguntou meu pai. Para ela poder estudar latim. Mas porquê? Porque disseram que ela é inteligente. Mas se é inteligente, porquê é que a professora tem de lhe dar aulas pagas? Porque assim ela viverá melhor e nós pior. Discutiram muito. A princípio a minha mãe estava contra e o meu pai indeciso. Depois o meu pai mostrou-se cautelosamente a favor. E a minha mãe resignou-se a ser um pouco menos contrária. Finalmente decidiram deixar-me fazer o exame, mas sempre na condição de eu ser ótima aluna, senão tiravam-me imediatamente da escola. Mas os pais de Lila disseram que não. Nunes Acerulo fez algumas tentativas com pouca convicção, mas o pai nem quis discutir o assunto e deu uma bofetada a Rino por ele dizer que fazia mal. Nem era a intenção deles ir falar com a professora. Mas ela fez com que o diretor os mandasse chamar, de modo que Núncia teve de ir. Perante a sua tímida, mas firme recusa, a professora Oliviero, severa, mas calma, apresentou-lhe composições maravilhosas, problemas resolvidos com inteligência e até desenhos muito coloridos que na aula, quando Lila os fazia, nos encantavam a todas, pois ela, sorripiando lápis de cor Giotto, desenhava com realismo princesas com penteados, joias, vestidos e sapatos nunca vistos em livro nenhum, nem no cinema paroquial. Mas quando a recusa se confirmou, a professora perdeu a calma e arrastou a mãe de Lila até ao diretor como se fosse uma aluna indisciplinada. Mas Núnzia não podia ceder, não tinha autorização do marido. Portanto, foi repetindo que não até ela própria, a professora e o diretor se cansarem. No dia seguinte, quando íamos para a escola, Lila disse-me no tom habitual: "Mas eu faço o exame na mesma." Acreditei, pois todos sabiam que era inútil proibi-la de qualquer coisa. Parecia ser a mais forte das meninas, mais forte do que Enzo, do que Alfonso, do que Stefano, mais forte do que o irmão Rino, mais forte do que os nossos pais, mais forte do que todos os adultos, incluindo a professora e os carabinieri que nos podiam meter na cadeia. Apesar do seu aspecto frágil, diante dela qualquer proibição perdia consistência. Sabia como ultrapassar os limites sem nunca chegar a sofrer as consequências. Todos acabavam por se dar por vencidos e, ainda por cima, embora de má vontade, se sentiam na obrigação de elogiá-la. 14. Também era proibido ir à casa de Dona Aquile, mas ela decidiu fazê-lo na mesma e eu fui atrás dela. Aliás, foi naquela ocasião que me convenci que nada podia detê-la e cada ato seu de desobediência tinha desfechos espantosos de cortar a respiração. Queríamos que Dona Aquile nos devolvesse as nossas bonecas. Por isso, subimos as escadas, mas eu a cada degrau tinha vontade de virar costas e voltar para o pátio. Ainda sinto a mão de Lila agarrar a minha e dá-me prazer pensar que ela o fez não só porque pressentiu que eu não teria coragem de ir até ao último andar, mas também porque ela própria, com aquele gesto, procurava ter ânimo para continuar. Assim, ao lado uma da outra, eu do lado da parede e ela do lado do corrimão, as mãos suadas bem apertadas, subimos os últimos lances. Em frente da porta de Dona Aquila, meu coração batia com força, sentia-o nos ouvidos, mas consolei-me pensando que era também o som do coração dela. Dentro do apartamento ouviam-se vozes, talvez de Alfonso, de Stefano ou de Pinúcia. Lila, depois de uma longa espera muda em frente da porta, girou o botão da campainha. Fez silêncio. Depois ouviu-se chinelar. Dona Maria abriu-nos a porta. Trazia um roupão verde desbotado. Quando falou, vi-lhe na boca um dente de ouro muito brilhante. Pensou que procurávamos Alfonso, estava um tanto admirada. Lila disse-lhe em dialeto: "Não, procuramos Dona Aquile." "Diz-me a mim. É com ele que temos que falar." A mulher gritou: "Aqui!" Mais chinelar. Uma figura opulenta surgiu da penumbra. Tinha o tronco alto, pernas curtas, braços que lhe chegavam aos joelhos e um cigarro na boca. Via-se a brasa. Perguntou em voz rouca: "Quem é?" "A filha pequena do sapateiro com a filha do Greco." Dona Aquila chegou à luz e pela primeira vez vi-me-lo bem. Nada de minerais nem cintilar de vidros. O rosto era de carne, comprido, e só tinha algum cabelo desgrenhado por cima das orelhas. O alto da cabeça brilhava. Tinha olhos luzidios, com o branco coberto de riachos vermelhos. A boca era grande e delgada, o queixo volumoso, com uma cova ao centro. Achei-o feio, mas não tanto como imaginara. "Então?" "As bonecas", disse Lila. "Que bonecas?" "As nossas." "Não precisamos aqui das vossas bonecas. O senhor apanhou-as lá embaixo na cave." Dona Aquila virou-se e gritou para o interior do apartamento: "Pinu, apanhaste a boneca da filha do sapateiro?" "Eu não." "Alfô, apanhaste-a tu?" Risotas. Lila disse com firmeza, não sei onde foi buscar tanta coragem: "O senhor é que as apanhou, nós vimo-lo." Houve um instante de silêncio. "Vocês? A mim?" perguntou Dona Aquila. "Sim, e meteu-as no seu saco negro." O homem, ao ouvir estas últimas palavras, franziu a testa aborrecido. Eu nem podia crer que estávamos ali diante de Dona Aquila e que Lila falava com ele daquele modo e ele olhava para ela perplexo. E que ao fundo intervíamos Alfonso, Stefano e Pinúcia e a tia Maria a pôr a mesa para o jantar. Não podia crer que ele era uma pessoa normal. Um pouco baixo, um pouco calvo, um pouco desproporcionado, mas normal. Por isso esperava que de um momento para o outro ele se transformasse. Dona Aquila repetiu, como se quisesse perceber bem o sentido das palavras. Eu peguei nas vossas bonecas e meti-as no saco negro. Senti que ele não ficara zangado, mas sim desgostoso de repente, como se estivesse a ter a confirmação de uma coisa que já sabia. Disse algo em dialeto que não percebi e Maria gritou. Aqui está pronto. Vou já. Dona Aquila levou uma mão grande e larga ao bolso de trás das calças. Nós apertámos as mãos com força à espera que ele tirasse de lá uma faca. Mas afinal, tirou o porta-moedas, abriu-o, olhou lá para dentro e entregou algum dinheiro a Lila. Não me recordo quanto. Vão comprar bonecas, disse. Lila arrancou-lhe o dinheiro da mão e arrastou-me pela escada abaixo. Ele debruçou-se do corrimão e resmungou. E lembrem-se que fui eu que as ofereci. Eu disse em italiano, atenta para não cair nas escadas. Boa noite e bom apetite. 15. Logo a seguir à Páscoa, Giglioli Spagnolo e eu começámos a ir à casa da professora para nos prepararmos para o exame de admissão. A professora morava mesmo ao lado da igreja paroquial da Sagrada Família. As janelas davam para os jardins da igreja e dali avistava-se, para lá dos campos, os postes da linha férrea. Gigliola passava por baixo das minhas janelas e chamava-me. Eu já estava pronta, saía a correr. Gostava daquelas aulas particulares, duas por semana, parece-me. A professora, no fim da aula, oferecia-nos bolinhos secos em forma de coração e uma gasosa. Lila nunca foi, os pais não tinham concordado em pagar à professora. Mas ela, como agora éramos muito amigas, continuava a dizer-me que ia fazer o exame e que iria para o primeiro ano da escola média, na mesma turma que eu. E os livros? Emprestas-mos tu. Mas, entretanto, com o dinheiro de Don Aquili, comprou um romance. Mulherzinhas. Decidiu comprá-lo porque já o conhecia e gostava muito dele. Na quarta classe, o professor Oliviero tinha dado às melhores alunas livros para lermos. A ela, calhara-lhe Mulherzinhas, com a seguinte frase a acompanhar. Este é para as mais crescidas, mas está bem para ti. E a mim calhara Coração, sem uma só palavra que nos explicasse de que se tratava. Lila havia lido Mulherzinhas e Coração em pouco tempo e dizia que não havia comparação. Na opinião dela, Mulherzinhas era muito bonito. Eu não conseguira lê-lo. Terminar a Cuore, a custo, dentro do prazo estabelecido pela professora para devolução. Era uma leitora vagarosa, ainda o sou. Lila, quando teve de restituir o livro à professora, lamentou-se de não poder continuar a reler Mulherzinhas e de não poder falar comigo sobre o livro. Por isso, uma manhã, decidiu-se. Chamou-me da rua, fomos ao Paul, ao sítio onde tínhamos enterrado o dinheiro de Dona Aquila, numa caixinha de metal, pegámos nele e fomos perguntar à Yolanda da papelaria, que tinha na montra, sei lá desde quando, um exemplar de Mulherzinhas amarelecido pelo sol, se chegava. Chegava. Assim que nos tornámos proprietários do livro, começámos a encontrar-nos no pátio para lê-lo, ou em silêncio, ao lado uma da outra, ou em voz alta. Andámos a lê-lo durante meses, tantas e tantas vezes que o livro ficou sebento, esfrangalhado, perdeu a lombada, começaram a cair fios e a soltar-se os cadernos. Mas era o nosso livro, gostávamos muito dele. Eu era a guardiã, tinha-o em casa, no meio dos livros da escola, porque Lila não se sentia à vontade para tê-lo em casa dela. O pai, nos últimos tempos, zangava-se a apanhasse a ler. Rino, porém, protegia. Quando houve a questão do exame de admissão, ele e o pai discutiam constantemente. Nessa altura, Rino teria uns 16 anos, era um rapaz muito nervoso, e iniciara uma batalha pessoal para ser pago pelo trabalho que fazia. O seu raciocínio era, levanto-me às 6, venho para a loja e trabalho até às 8 da noite, quero ter um salário. Mas essas palavras escandalizavam o pai e a mãe. Rino tinha uma cama onde dormir, tinha onde comer, para que queria o dinheiro? A sua obrigação era ajudar a família e não empobrecê-la. Mas o rapaz insistia, achava injusto trabalhar tanto como o pai e não receber um centavo. Então, Fernando Cerrulo respondia-lhe com aparente paciência. Eu já te pago, Rino. Pago-te generosamente, ensinando-te o ofício completo. Tu daqui a pouco sabes apenas pôr uns saltos novos ou uma orla ou umas meias solas. O teu pai está a ensinar-te tudo o que sabe e não tarda muito serás capaz de fazer um sapato inteiro. Mas esse pagamento com base no ensino não era bastante para Rino. Por isso discutiam, principalmente ao jantar. Começavam a falar de dinheiro e acabavam a litigar por causa de Lila. Se me pagares, encarrego-me de a mandar estudar, dizia Rino. Estudar? Porquê? Eu estudei? Não. E tu estudaste? Não. Então porquê que a tua irmã, que é rapariga, há de estudar? O assunto encerrava-se quase sempre com uma bufetada na cara de Rino, que de uma forma ou de outra, mesmo sem querer, faltara ao respeito ao pai. O rapaz, sem chorar, pedia desculpa com voz rancorosa. Lila ficava calada durante aquelas discussões. Ela nunca mo disse, mas ficou-me a impressão de que, enquanto eu odiava a minha mãe, e odiava-a mesmo, profundamente, ela, apesar de tudo, não tinha rancor ao pai. Dizia que ele era todo cheio de gentilezas, dizia que ele, quando precisava de fazer contas, lhas mandava fazer a ela. Dizia que o ouvira dizer aos amigos que a filha dele era a pessoa mais inteligente do bairro. Dizia que no dia do santo do seu nome, era ele próprio que lhe levava chocolate quente à cama e 4 bolachas. Mas o que se havia de fazer? Não cabia na sua maneira de ver que ela continuasse a estudar. E também não cabia nas suas possibilidades financeiras. A família era numerosa, viviam todos da pequena oficina de sapateiro e ainda 2 irmãs solteiras de Fernando e também os pais de Núzia. Por isso, sobre a questão do estudo, era como falar com uma parede. E a mãe, ao fim e ao cabo, era da mesma opinião. Só o irmão pensava de maneira diferente e lutava corajosamente contra o pai. E Lila, por razões que eu não compreendia, mostrava-se convencida de que Rino havia de ganhar. Conseguiria ter um salário e com o seu dinheiro lhe pagaria a escola. Se for preciso pagar propinas, ele paga-mas, dizia-me. Tinha a certeza de que o irmão também lhe daria o dinheiro para os livros escolares e até para as canetas, para o estojo, para os lápis de cor, para o mapa-mundi, a bata e o laço. Adorava-o. Disse-me que quando acabasse de estudar queria ganhar muito dinheiro com o único objetivo de fazer do irmão a pessoa mais rica do bairro. A riqueza naquele último ano da primária tornou-se a nossa ideia fixa. Falávamos dela como nas histórias se fala da busca de um tesouro. Dizíamos que quando fôssemos ricas faríamos isto e faríamos aquilo. Ouvindo-nos, dir-se-ia que a riqueza estava escondida em qualquer sítio do bairro, dentro de arcas que, quando se abriam, soltavam clarões à espera de que a encontrássemos. Depois, não sei porquê, as coisas alteraram-se e começámos a associar os estudos ao dinheiro. Pensámos que, se estudássemos muito, seríamos capazes de escrever livros e que os livros nos tornariam ricas. A riqueza continuava a ser um resplendor de moedas de ouro fechadas dentro de inúmeras arcas, mas para alcançar, bastava estudar e escrever um livro. Escrevemos um juntas, disse Lila uma vez, o que me encheu de alegria. Talvez a ideia tenha tomado forma quando ela descobriu que a autora de Mulherzinhas ganhou tanto dinheiro dessa maneira que deu um pouco da sua riqueza à família. Mas não garanto. Falámos sobre isso, disse-lhe que podíamos começar logo depois do exame de admissão. Concordou, mas não conseguiu resistir. Enquanto eu tinha muito que estudar, ainda mais por causa das aulas da tarde com a espanhola e a professora, ela tinha mais tempo livre. Meteu mãos à obra e escreveu um romance sem mim. Fiquei magoada quando ela o trouxe para eu ler, mas não disse nada. Contive a desilusão e elogiei-a muito. Eram 10 folhas de papel quadriculado, dobradas e presas com um alfinete de costureira. Tinha uma capa desenhada a lápis de cor e lembro-me do título. Chamava-se A Fada Azul. Era apaixonante e cheio de palavras difíceis. Disse-lhe que o desse a ler à professora. Não quis. Implorei-lhe. Ofereci-me para ser eu a entregar-lhe. Com pouca convicção, fez sinal que sim. Um dia, quando estava em casa da professora para a aula, aproveitei a ida de Gioglia à casa de banho e tirei da pasta a Fada Azul. Disse que era um romance muito bonito, escrito pela Lila, e que ela queria que a professora o lesse. Mas a professora, que nos últimos 5 anos sempre se entusiasmara com tudo o que Lila fazia à parte das maldades, respondeu friamente. Diz ao Tcherulo que faria bem estudar para o exame da primária em vez de perder tempo. E embora ficasse com o romance de Lila, deixou-o em cima da mesa sem sequer olhar para ele. Aquela atitude desorientou-me. O que é que acontecera? Zangara-se com a mãe de Lila? Tinha alargado a zanga a Lila também? Estava aborrecida por causa do dinheiro que os pais da minha amiga não lhe tinham querido dar? Não compreendi. Uns dias depois, cautelosamente, perguntei-lhe se já lera A Fada Azul. Respondeu-me num tom insólito, de modo pouco claro, como se só eu e ela fôssemos capazes de perceber. Tenho as frases bem gravadas na memória. Sabes o que é plebe, Greco? Sim, a plebe, os tribunos da plebe, os grati. A plebe é uma coisa muito feia. Sim. E se uma pessoa quer continuar a ser da plebe, ela, os filhos dos filhos, nada merecem. Esquece a Cerulo e pensa em ti. A professora Oliveira nunca mais disse nada a respeito da Fada Azul. Lila pediu-me notícias duas ou três vezes, depois não fez mais caso, disse pesarosa. Assim que tiver tempo, escrevo outro. Aquele não era bom. Era maravilhoso. Tinha nojo. Mas tornou-se menos vivaça, sobretudo nas aulas. Provavelmente porque percebeu que a professora já não a elogiava, por vezes até se mostrava incomodada com o seu excesso de qualidades. Quando se realizou a competição do final do ano, ela foi a melhor, mas sem o atrevimento de outros tempos. Para terminar o dia, o diretor apresentou a quem estava ainda em competição, Lila, Gigliola e eu, um problema dificílimo que ele mesmo inventara. Gigliola e eu esforçámos-nos sem resultado. Lila reduziu os olhos a duas gretas, como era costume, e concentrou-se. Foi a última a capitular. Disse em tom tímido, insólito nela, que o problema não se podia resolver porque havia algo de errado no enunciado, mas não sabia dizer o quê. O que ela foi dizer? A professora deu-lhe uma grande ensaboadela. Vi Lila no quadro, com o giz na mão, franzina, muito pálida, a ser atingida por rajadas de frases cruéis. Sentia o sofrimento dela, não conseguia suportar o tremor do seu lábio inferior e pouco faltou para eu desatar a chorar. Quando não sabemos resolver um problema, concluiu a professora com frieza, não dizemos que o problema está errado, dizemos que não somos capazes de o resolver. O diretor ficou em silêncio. Tanto quanto me lembro, o dia terminou ali.